azul do céu brilhou. Mês de maio enfim chegou. Olhos vão se abrir pra tanta cor. É mês de maio, a vida tem seu esplendor. A luz do sol entrou pela janela, me convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou. E o enxame de estrelas diz que o dia terminou. Noite nem se firmou e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Quem não se enamorou no mês de maio, bem que tentou. E quem não tiver ainda amor, dos solitários, o mês de maio é o protetor. Boa terra, velha esfera, e nos leva aonde for. Pro futuro, quem nos dera que te dessem. Nem se firmou e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Horizonte de aquarela que ninguém jamais. De estrelas diz que o dia terminou. Boa terra, velha esfera.